poder na rima, que dá asa pra voar. Poder na rima, faz a mente teleportar. Poder na rima, faz força se multiplicar. Poder na rima, faz gente se regenerar. Raiz forte e poderosa tipo Black Power, 24 horas no jogo tipo Jack Bauer. Sem visão de raio-x, só olho no lance, olho de lince, enxergando além do alcance. Junta a energia desses manos no instrumental. São todos lutadores unidos, mandando especial. Na benção do Senhor, que olha pela terra. O Senhor dos Exércitos é o Senhor da Guerra. A armadura celeste me veste lá do céu. Combato a peste, sou da tropa da Nova Israel. É nós o calçadão, com honra, mas sem medalha. MCs no microfone e no fronte de batalha. É o arsenal que vem da rua, é sem igual. E é tenebroso, é natural de quem atua em território artiloso, pronto pra vencer o mal. Nesse mundo perigoso, sem poder paranormal, mas filho do Todo-Poderoso. A ideia mais bolada na pedrada do insane. Mente calibrada com mais balas que o Max Payne. Fita viajada, tipo jornada de videogame. Eu lanço chama na batida, no estilo Yoda Clay. Poder na rima, que dá asa pra voar. Poder na rima, faz a mente teleportar. Poder na rima, faz força se multiplicar. Poder na rima, faz gente se regenerar. Raiz forte e poderosa tipo Black Power, 24 horas no jogo tipo Jack Bauer. Sem visão de raio-x, só olho no lance, olho de lince, enxergando além do alcance. Olha pra cima e vejo lindo meteórica. Rima poderosa na sua mente claustrofóbica. Soprando na sua cara que nem energia eólica. Rap que incomoda e te dói feito uma cólica. Pra acabar com essa vida melancólica. Rima bem feita que nem faiança maiólica. Choque de realidade bem na sua órbita. Não sou oculista, mas eu mudo a sua ótica. Limpando sua mente que nem a tal dieta macrobiótica. Depois desse rap a sua ideia vai ficar caótica. Não sou Platão, mas a rima é bem filosófica. Rima é vida e vida é rima, a rima não é metafórica. Discípulo sofista, na arte da retórica. Espiritualidade e ciência pitagórica. Escrevendo cada rima pra que ela seja histórica. Linhas tão marcantes que pra mim são mitológicas. Poder na rima, que dá asa pra voar. Poder na rima, faz a mente teleportar. Poder na rima, faz força se multiplicar. Poder na rima, faz gente se regenerar. Raiz forte e poderosa tipo Black Power, 24 horas no jogo tipo Jack Bauer. Sem visão de raio-x, só olho no lance, olho de lince, enxergando além do alcance.